Continuando a leitura, 1.2, a lição 1 da apostila módulo 1, intitulada Teoria do Tempo nas Eras. Círculos concêntricos do tempo. Na teoria revisada e atualizada, as quatro eras não são vistas como uma continuidade cíclica, mas sim como uma experiência circular, onde a duração da primeira está no topo de uma pirâmide invertida, enquanto a última era está na base. Isto sugere que a primeira era tem uma duração mais curta e uma capacidade limitada de autoconhecimento e autoconsciência humana, enquanto a última era é mais longa e representa o ápice da evolução da consciência. Nessa perspectiva, todas as eras são entendidas como estados de consciência no presente, e não como ciclos lineares de tempo. Essa abordagem desafia a visão tradicional das yugas como representações de diferentes épocas históricas e propõe que elas são, na verdade, manifestações contemporâneas de estados de consciência individuais e coletivos. Como eu havia dito, nessa imagem, nós podemos então ter ideia de uma pirâmide invertida. Quer dizer, elas não existem sobrepostas, elas existem todas em uma mesma linha, podemos dizer. Porém, esta linha, ela é concêntrica. Dentro de cada círculo, você tem um círculo menor. O menor círculo de todos é o círculo de Kali Yuga, desta era de ferro, onde as capacidades de autorrealização, de autoconsciência e mesmo de compreensão a respeito de si é bastante delimitada, ao passo que o círculo maior, correspondente à Satya Yuga, era de ouro, ela tem uma abrangência muito mais expansiva, caracterizando, portanto, uma era ou um estado de consciência onde há uma maior facilidade de se compreender os processos de elevação e de ascese da nossa consciência na realização espiritual. Isso, naturalmente, tem uma importância dentro do contexto do yoga, pois o yoga ele visa nos capacitar a compreender todas estas dinâmicas e todos esses processos que estão envolvidos em nossa vida prática. Portanto, compreender esse conceito das eras é importante justamente para entendermos como que a dinâmica de nossa consciência pode estar delimitada por determinados padrões. Isso, num primeiro momento, como está sendo visto no módulo 1, não tem talvez uma significação ou uma importância tão relevante numa primeira etapa ou num primeiro olhar. Mas eu garanto que esses conceitos iniciais eles estarão fundamentando uma compreensão mais sólida para você ao longo dos próximos estudos. Na próxima leitura, vamos ler 1.3, a frequência das eras. Até lá!